Quando você passa, eu sinto o seu cheiro. Aguça meu faro e disparo em sua caça, ia, ia. O tempo inteiro a te admirar, perco o tiro, paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer que vá. Beijos, beijos, oh.